longe dos reais, dos iguais, normais. Prefiro ser eu mesmo e lutar por algo mais. Vou tirar a vestimenta e tomar um banho de mar pra retirar as impurezas e no caminho eu continuar. Não preciso de quase nada pra poder me sentir bem. Longe de tudo e de todos pra que eu escute a voz do além. Que só vem quando ninguém me atormenta e não observa. Continuo seguindo a vereda que me ensinaram antes de vir na terra. Será imaginação, mas eu acredito que não. A simplicidade é a marca contra a legião da ambição. Yeah, se eu quisesse eu estava em cima do palco. Mas por enquanto eu não preciso, eu aprecio o anonimato. Eu não quero gerar inveja e atrair o negativo. Eu mesmo já sou uma fonte, o pronome do caso oblíquo. Um dia alguém me disse que o futuro seria mais amplo. E quase sempre eu pensei, agora essa verdade é o canto. Como eu queria ter todos os meus irmãos aqui do meu lado. Mas o destino separou quem um dia disse ser meu aliado. Como disse, ainda conto com algum soldado da minha bandeira. A guerra é foda, várias partes, mas continuo guardando a minha trincheira. Eu sei que um dia a munição vai acabar, mas por enquanto ainda consigo atirar e quem sabe até matar. Um parabéns sincero que renova as minhas forças. O verdadeiro pagamento, caminho que não te leva pra forca. Longe dos iguais, dos reais, normais. Prefiro ser eu mesmo, ser lutar por algo mais. Não quero algo que não é meu, por isso eu faço base. Em cada linha que eu escrevo, eu sempre tento ser sensato. Longe dos iguais, dos reais, normais. Prefiro ser eu mesmo, ser lutar por algo mais. Não quero algo que não é meu, por isso eu faço base. Em cada linha que eu escrevo, eu sempre tento ser sensato. Antraz 2012, yeah. O beat da depressão. Haha, longe dos reais, dos iguais, dos normais. Só eu mesmo, só eu mesmo. Yeah.